Isso é Naldinho na viola. A Rocha Paixão. Minha vida, amigo, é. Mas eu era mais que seu amigo. Era o seu namorado. E você não me deu ouvido. Quem brincar com fogo se queima. E eu só tenho uma cara de besta. Você nunca me enganou. E eu fingia que não sabia. Mas tinha tudo detalhado. Os seus passos, suas mentiras. Quem brincar com fogo se queima. E eu só tenho uma cara de besta. O pior que agora você tem que engolir o choro. Porque eu não te quero mais nem pintada de ouro. Que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério e você brincou. Quando digo que acabou, acabou. Quando digo que acabou, acabou. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério e você brincou. Quando digo que acabou, acabou. Quando digo que acabou, acabou. Essa é a banda Estrela Cadente. Em contatos para shows é o 98812806. Em nome de RP Produções. Portal do Arrocha. Minha vez, amigo, é. Mas eu era mais que seu amigo. Era o seu namorado. E você não me deu ouvido. Quem brincar com fogo se queima. E eu só tenho uma cara de besta. Você nunca me enganou. E eu fingia que não sabia. Mas tinha tudo detalhado. Os seus passos, suas mentiras. Quem brincar com fogo se queima. E eu só tenho uma cara de besta. O pior que agora você tem que engolir o choro. Porque eu não te quero mais nem pintada de ouro. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Falei sério e você brincou. Quando digo que acabou, acabou. Quando digo que acabou, acabou. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, nem três. Fala em sério e você brincou. Quando digo que acabou, acabou. Quando digo que acabou, acabou.